seu melhor no que fizer, pra depois poder sonhar em trabalhar com o que quer. Tem que saber esperar pra quando a chance vier, se agarrar porque não custa nada ter fé. Não custa nada dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, e é de graça olhar pro sol, pra lua, pro horizonte. É verde um monte, lindo como diamante incolor. Não custa nada a gratidão, mas tem muito valor. Não sei porque tem guerra se a paz não custa nada. Sabedoria é uma espada, eu sou a mente armada. Sonhar não custa nada, mas tem que agir, porque não dá pra esperar quando se quer realmente ir. Não custa nada sorrir quando você se levantar, porque não custa nada chorar se você cair. É passar por tudo isso, entender e evoluir. Não custa nada tentar perdoar quem quis diminuir. Assim eu sigo a vida aqui pra falar. Não custa nada valorizar o percurso. Muita coisa dava pra mudar, mas quem disse que a gente consegue mudar tudo? E aqui dentro eu começo a arrumar tudo aquilo que tava meio confuso. É um caminho pra aliviar, como um abraço que não custa nada ajudar muito. Amar mais o próximo que a mim mesmo sempre foi o pior vício. Que droga de ofício, ainda busco a viagem do início. A arte é um precipício com linhas de sacrifício. Morrer dormindo é bênção pra quem sonha em viver disso. Uma profissão de risco, sucesso é fictício. Subsolo vitalício, os demônios na superfície. Todo gênio é propício a ser um hóspede no hospício. Poeta flerta com suicídio, afeta a velhice. Mas que tolice ter um fetiche pelo algoz. Minha alma faz striptease quando solto a voz. É uma reprise dos meus avós, o que vem após. Mal acompanhado em crise, há tempos tô vivendo a sós. A vida é sem cartilha, voei alto pra ter uma família. Não tava na planilha, descansa em paz Marília. Nadei até Brasília, naufraguei na ilha. Perdi a mobília, mas o bem de mais valor são minhas filhas. Caí que a depressão eu venci, mas peguei no tranco. Não quis ser MC, fui jogado de algum barranco. Em linhas renasci sangrando em mais uma folha em branco. Me inspirei em Moacir, preciso ser mais franco. Eu quis salvar a humanidade, era minha necessidade. Tamanha profundidade pros metrôs dessa cidade. Seres momentâneos frágeis prometendo a eternidade. Quando se vai a idade, vemos que era só vaidade. Eu sigo a vida aqui pra falar. Não custa nada valorizar o percurso. Muita coisa dava pra mudar, mas quem disse que a gente consegue mudar tudo? E aqui dentro eu começo a arrumar tudo aquilo que tava meio confuso. É um caminho pra aliviar, como um abraço que não custa nada ajudar muito. Não custa nada escrever essa com o Kaique, mestre na pique, no beat. Não posso recusar o convite, não custa nada, até porque nunca cobrei por feat. E acredite, felicidade não vem no kit. Não quero saber quanto custa o outfit. Rapadura e Kaique na mesma faixa, tô mal de feat. Nosso sonho não se precifica, cheio de som do ano que nem sabe se pra esse fica. Não custa nada apertar o repeat. Luto pra fazer esse rap ser visto, bem mais do que a marca da camisa que eu visto. Resisto, mesmo não estando no trending topic. É, nosso rap não tem preço, afinal, você quer ser o menor do chapa ou um menor do shopping? Vive tanta coisa foda sem precisar gastar dinheiro, que já me sinto milionário. E quem há de dizer o contrário, parceiro? Se pagam pra me ouvir, eu acho justo. Mas se hoje vale é porque um dia postei minha vida nisso a qualquer custo. E quanto custa uma munição? De 3,50 a 8 reais. Quanto custa um fuzil? 12 mil ou mais. E quanto custa as mortes que enriquecem o PIB do Brasil? E quanto custa as vidas perdidas nas filas dos hospitais? Quanto custam os livros? São caros demais. Quanto custa o rombo dos cofres públicos feito pelos marajás? Ganhar dinheiro com cultura não é pecado. Pecado é um professor saber que um senador e um deputado ganham muito mais. E quanto custa o amor e o ar que eu respiro? E quanto custa uma palavra que pode salvar o menor do tiro? Pra não dizer que isso não custou nada, custou meu tempo. E o meu tempo eu dedico a quem eu respeito e admiro.